Eu só ia falar que toda vez que eu cago bolinha, eu lembro de você, cara. Hã? É porque o bode caga bolinha, entendeu? E aí, eu sinto como se eu estivesse, tipo, esquartejando o Mr. Hank aí também. Pô, cara, você descobriu a origem do apelido. Amarrem suas tanguinhas, que é hora de morfar! Estamos aqui hoje reunidos para falar sobre Power Rangers, Sentais e Diversos. Ou oh, não? Estou aqui. Eu faço com... diversos. Diversos, cara. Restart é quase um Power Ranger. E é diverso. Eu estou aqui com o amigo Bode. Olá, tamo aí. Pô, cara, dia mais criativo, hein, Bode? Está de parabéns. Ah, você quer que eu fale o quê? Quer que eu fale que eu tenho um Megazord e ninguém sabe? Porra, isso é muito mais maneiro, cara. Mas eu não tenho. Foda-se. Meu amigo Pombo! É isso aí, eu tô aqui e já que você falou aí de restart, eu acho que eles morfaram na sexualidade deles. Vai, Tanguinha! E nosso convidado especial, diretamente do site baixofrentesoco.com, Ilapso! Eu tenho um Megazord dentro da cueca. Que fique bem claro que é na parte da frente da cueca. Está anexado ao meu corpo. Está anexado ao corpo não quer dizer muita coisa, mas o que salvou foi na parte da frente da cueca. Bem, enfim, vamos para os nossos blocos. Hiperresumo de tanguinha. Hiperresumo de tanguinha. É, amigos, hiperresumo de tanguinha. Essa é a nossa segunda aula, né? Segundo hiperresumo de tanguinha. Pombo, você que é o professor, qual é a aula de hoje? Qual é o tema de hoje do hiperresumo de tanguinha? Peraí, segunda-feira é sexo tântrico? Não, é, vamos lá. Hoje eu acho que é viado. Corrida espacial, né? Corrida espacial? É, tá bom. Espacial, é. Mas vou te falar que eu não sei nada disso aqui, não, mas... então não peça pra eu explicar. Como você não sabe, cara? Não você sei. Nunca jogou Star Wars do Dragon Racer? Ah, já. Você não sabe de nada. Eu vi o filme, não, jogar, eu não joguei muito, não. Então você não viu o filme, porque o filme é Ameaça Fantasma. Racer é o jogo. Exatamente. Olha só, a gente não vai entrar porque eu sou o quê, Jusso? Não deve saber nem quem é o Sebulba. Sebulba? Sebulba! Ele tinha o lança-chama. É um garoto, cara. É muito juvenil. Tô juvenil, mas tem mais dinheiro que você, ô filho da puta. First Blood. Então, a corrida espacial, cara, ela trata, na verdade, de um assunto que foi importantíssimo, né, na evolução da humanidade, nas descobertas e tudo mais. É uma loucura. Você só tem panela de teflon encarados graças a isso. Por quê? Porque é um material alienígena? Exato, eles chegaram na Lua, eles acharam o simbionte do Venom e o teflon. Ah, que maneiro, mas tava tipo escrito embaixo da plaquinha Teflon. Não, tinha uma lojinha lá. Ah, tinha uma lojinha? É. São Jorge? Exato, ele trocou por um espelhinho. É porque Teflon quer dizer babaca, hein? Marciano, entendeu? Mas eles foram pra Lua, como é que tá falando marciano, seu estúpido? Eles foram pra Lua e na Lua tem seres de Marte, rapaz. Ah, entendi. Tem um comércio varejo. Você nunca viu o Marvin, o Marciano, na Lua? Você nunca viu. Se você não viu Lua, você não sabe de nada. Muito menos na prova, você vai falar sobre... Exatamente, tem que citar o Pernalonga e o grande Marvin, o Marciano. Na prova, você vai falar sobre Marvin, o Marciano, São Jorge, espelhinhos e panelas de teflon. Isso aí, a professora vai perguntar. Disserte sobre a corrente espacial. Aí você vai falar teflon... São Jorge e Looney Tunes. Acabou, ela vai te dar os parabéns e vai te dar um abraço. E vai chorar emocionado por ter feito pelo menos um aluno aprender. Então, a corrida espacial foi, na verdade, uma disputa, né, entre, basicamente, a União Soviética e os Estados Unidos nessa conquista tecnológica, nesses avanços tecnológicos da época, né, em virtude, né, da Guerra Fria. Que todo mundo sabe que foi uma guerra que se deu nesse distanciamento entre esses dois países, entre essas duas localidades. Então eles era muito aquele lance do cara coroa, pedra, papel e tesoura, era comparação peniana, pura e simples. Então quem tivesse a nave espacial mais rápida ganhava? É, exatamente, quem tivesse a nave espacial ganhava, a nave espacial mais rápida ganhava, assim como o Cebuba sempre ganhava. Assim, você deve estar se perguntando, ok, eles tinham bombas atômicas, eles tinham metade do mundo cada um, por que eles estavam preocupados com o espaço? Por que eles simplesmente não bolavam um jeito de mandar uma bomba invisível e explodir tudo? Porque eles sabiam que tinha teflon lá. Ia escorregar e ia voltar, né? Não, a parada é a seguinte, essa disputa toda, só foi basicamente pra bolar mais armamento. Porque eles já estavam numa época que eles já estavam quase conseguindo lançar mísseis intercontinentais e tal. Teve até aquela crise cubana, etc, etc. Antigamente, por que eles ficaram tão tensos com as bombas atômicas em Cuba? Porque de Cuba era fácil lançar nos Estados Unidos. Agora, lá da mãe Rússia, era complicado lançar nos Estados Unidos, porque era longe pra cacete. Então, o método que pra eles se defenderem barra atacarem foi começar a correr pro espaço. Nós tivemos a corrida espacial, Estados Unidos, União Soviética, cada um disputando para ver quem chegava mais longe, quem conseguia ter o domínio, a supremacia fora do planeta, supremacia espacial. Primeiramente, a União Soviética conseguiu lançar o satélite Sputnik, nome bonito pra caralho, que só um russo pode dar. Talvez seu nome seja alemão, não sei o certo, mas é tão bonito que eu acho que é russo. É ruim de falar, só isso. É bonito, porra, Sputnik. Vem cá, Sputnik. Mas é ruim de falar. Tinha um desenho que o cachorro do cara se chamava Sputnik. Caralho, tinha. Não tinha? Não lembro. Mas tinha, enfim. Me resuma. Enfim, a União Soviética lançou o Sputnik. Os Estados Unidos, pra não ficar pra trás, durante muito em pouco tempo, lançou um satélite maior, com mais funções. Aí depois, a União Soviética conseguiu lançar o primeiro ser vivo no espaço, a cadelinha Laika. Botaram num canhãozinho de fumaça, né? Exato. Vai. Chegando lá, eu não sei se a Laika viveu ou não, a gente não conseguiu chegar a essa informação. Volta. Volta mesmo? É, dizem que volta, né? Mas dizem que foi a partir daí que nasceu o hot dog nos Estados Unidos também. Foi na Rússia, né? Parece que nasceu na Rússia o hot dog. Os astronautas acharam teflon e a cadelinha achou uma substância, um pigmento branco, que foi usado futuramente pra fazer o chocolate Lacta. Os Estados Unidos, dentro de muito pouco tempo, começou a lançar macacos no espaço. E aí os russos lançaram o primeiro homem que chegou no espaço. Foi os russos que mandaram. Eu não sei o nome, mas ele ficou dentro da nave. Ele Yuri não... Gagarin. Foi Yuri Gagarin? Muito obrigado. Yuri Gagarin foi o primeiro homem... foi Yuri Popov. Eu sei a música. Yuri Gagarin, Yuri Popov. Serve? Mas joguei Yuri Gagarin aqui. Wikipedia tá em russo. Vou ler vocês em russo. Foi um cosmonauta soviético e o primeiro homem a viajar pelo espaço. Tá aí, Yuri Gagarin. Em resposta aos macacos, Gagarin. Os russos lançaram um ser humano, mas ele não saiu da nave. E os Estados Unidos, filhas da puta, como sempre, meteram o pau na mesa e falaram: é agora. Eles já lançaram um homem no espaço, então eu vou chegar na Lua. E foi aí que eles mandaram a missão Apollo 11, com três astronautas, entre eles o único... Hollywood. Exatamente. Alguns dizem que nunca saíram do planeta, na verdade, mas enfim, vamos ser pessoas crédulas. Lançaram lá a nave Apollo 11 e o nosso querido Louis Armstrong desceu da nave, falou aquela frase imbecil: é um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade. Cravou a bandeira, fez a dancinha do Dig-Din. Sou foda. E voltou pra nave. Foi assim que os Estados Unidos, entre aspas, conquistaram a Lua e a corrida espacial chegou ao seu cume. Depois disso tiveram 1 milhão de missões. Hoje em dia tem até astronauta brasileiro, tem o astronauta da Turma da Mônica, mas o ponto-chave foi esse. Então é isso. Então se você for responder na prova, lá vai o hiper-resumo. A história do homem é claramente marcada pela curiosidade de bravação de novos limites, em especial o espaço. Depois que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos ficaram com boa parte de seus engenheiros, com destaque para a captura do conhecido projetista Werner von Braun nos Estados Unidos. A exploração espacial começou com o lançamento do satélite artificial Sputnik pela União Soviética no dia 4 de outubro de 1957. O primeiro ser vivo no espaço foi uma cadela russa chamada Laika, a bordo da Sputnik 2, em 3 de novembro de 1957. O primeiro homem no espaço foi Yuri Gagarin, em 12 de abril de 61, a bordo da Vostok 1. Depois da União Soviética sair na frente, John Kennedy lançou o desafio de enviar homens à Lua e retorná-los a salvo, antes que a década terminasse. Com a missão Apollo 11, os Estados Unidos alcançaram o objetivo de serem os primeiros a enviar um homem à Lua, o que foi considerado um dos maiores feitos da humanidade. Nota 10! Cebuza! Eu sou constante na sua vida. Devaneios de Tanguinha. Sejam bem-vindos ao podcast de Tanguinha. Esse é o quadro Devaneios de Tanguinha. E com essa música clássica bonita ao fundo, nós vamos discutir o velho ditado que diz que é melhor não cutucar onça com vara curta. Alguém tem alguma observação? Cutucar onça eu acho que não é uma boa ideia, né? Se for pra cutucar onça, eu acho que a pessoa não ia usar uma vara de fato, né? A vara... Sabe o que vai ser a trilha desse quadro? É. Cutuca, cutuca, cutuca! Ponto. Tem a pessoa. Tem a pessoa. Ah, tem onça. Segundo ponto, existe a árvore, a vida, o universo. É, pronto. Não, mas é o seguinte, a onça tá lá, presume-se que quietinha, deitada, dormindo na sombra, gozando do sono dos justos, perfeito? Sono do justo. Você está demitido. Acabou de fazer o programa dele, foi lá, eliminou o cara que tava tentando jogar contra todos e aí foi resolver dormir. Tá lá, quietinha, aí chega um babaca. O que, que ele vai se meter com a onça? Sabe, você não tem que catucar a onça, o ditado seria não catuque a onça. Ponto. Não nos, não nos responsabilizamos pela sua integridade física. É, babaca, realmente. Inclusive, quando você falou essa frase aí, me veio logo a cara do Pluff na cabeça, não sei por quê. Mas, não, mas... Cara, porque tipo, não catuque com vara curta, não com vara longa, pode? Não, também não pode, cara. Você vai se foder, a onça é um bicho forte. Não, se for, se for muito longa e você estiver na parte de fora da jaula, tá tranquilo, pô. Mas aí, mais uma vez, eu deduzo, você não precisa catucar a onça, você vai fazer isso porque você é um escroto. É, porque é babaquice, assim, tipo, é tipo aqueles caras que pulam da ponte pendurados por uma corda, bungee jump ou qualquer coisa parecida. Eles estão ali arriscando a própria vida, entendeu? É uma fase de um babaca pra um babaca, entendeu? De mulher pra mulher. Não faz sentido, cara. Por que, que eu vou cutucar a onça com a vara, cara? Isso, eu acho que eu precisaria de um super canhão mega blaster fuderengo pra cutucar algum bicho que nem uma onça, cara. Eles tão cuzão que eu sou. Entendam pelo sentido da palavra usada normalmente pelas pessoas. Você quer ser catucado, né, Pombo? Tá bom, cara. O motivo da frase foi essa. Hoje eu tô fantasiado de onça, só esperando alguém me catucar. Imagina o Pombo vestido de onça. Isso, rindo, cara, no proctologista, cara. Tô imaginando o Pombo com aquelas fantasias tipo do Cat, tá ligado? Aquele musical. O Pombo pinta o nariz tipo nariz de gato e fica só o rosto dele pra fora. O rosto. E aí levanta o rabo atrás assim e tá pra fazer. Cara, o que as pessoas devem imaginar de mim nesse podcast, cara? Do jeito que vocês me pintam, seus babacas. Mano, a gente pinta de onça, pô. Oh, que delícia. Você tudo é um pombo onça. Pombo de oncinha. Tipo aquele chiclete block antigamente, mistura de canguru com hipopótamo. E puru, tá ligado? Qual é a mistura de onça com pombo? Ponça. Clóvis Bornai. Não, espera aí, a gente não tá chegando em lugar nenhum, a gente tem que chegar a uma conclusão, vamos lá. Não, mas o que acontece, cara? Ela diz pra você não ousar fazer algo que não lhe convém, tipo, é uma coisa... Você não vá acima dos seus limites, entendeu? Se você não tem bala na agulha pra encarar o fulano, você não vai sair por aí tentando fazer isso, né? Você vai só até onde seu braço alcança. Não, mas se você for destemido o suficiente, for a necessidade, você vai. Agora, a onça, eu duvido que isso você venha acontecer. A necessidade... Nunca vai aparecer necessidade de você cutucar a onça com vara curta. Claro que não. É que nem aquela história do jacaré que não voa, não come goiaba. Você ficou tentando escrever sobre jacaré voando e, na verdade... Não. É completamente diferente. Aquela ali tem todo um simbolismo. Essa é só um ditado idiota sacaneando a onça. Não, cara, a onça não tá sendo sacaneada, na verdade... Como você... não? Você tá dormindo e vem um idiota te catuca, cara? Isso é escroto? Ó, mas olha só, a frase não diz pra você catucar a onça, a frase diz o contrário. É melhor não catucar a onça... Com vara curta, uma negação, então diz que com vara longa você pode. Na verdade ele não afirmou isso também. De repente ele tava falando de vara curta, assim, aí fala, vara curta, né? Pô, e falando em vara curta é melhor não cutucar a onça com ela, entendeu? Falando em vara, imagine que tipo de assunto pederasta. Leva a vara curta. Travando. Aí, será que esse ditado foi criado pelo Sergei, cara? Provavelmente. Caraca, cara, eu acabei de ter uma clara evidência aqui. Eu acho que esse ditado, cara, tem tudo a ver com Thundercats. Porque, você lembra do Monra? Claro. O cajado dele é uma vara curta, cara. Nossa. E os Thundercats eram todos gatos, né, felinos. É, mas não tinha nenhuma onça, né? A Chitara era uma onça. A Chitara era uma onça, cara. O Pantro era o apaixonado pela Chitara? Não. Quem era apaixonado pela Chitara? Ninguém? Ninguém. O simbolismo era que a Chitara viria a ser a mulher do Lion. Porra, mas aí o Lion nunca efetivou, né? Não, mas ele já deixou claro pro Monra. Se liga, Chicatu, onça, prepara o porto. Não, ele demarcou o território, tá ligado? Caraca! O Monra era o cara mais velho, cara. Não, não. Ah, é. É verdade. Não, é isso, é isso. Só que é o seguinte, ele não é o cara mais velho porque ele roubou a mulher. Ele forçou a Chitara. Ele violou. Mas sem o consentimento, entendeu, dela. E aí ela... Isso aí foi tipo meio fora, entendeu? Eu acho que ela... O Morrasco, quando a Chitara, ela mandou... Não catuque a onça com varacu. Caraca, isso. Prefiro o Lion que tem a vara longa. Prefiro o Lion que tem a espada que cresce. Caralho, mais uma explicação, cara. É a vara curta quanto a espada que cresce, cara. Não tem como. Não. Então esse ditado vai além, cara. Isso vai pra proporções e o fato do cara mal dotado quanto bem dotado também. Então, peraí. Acho que a gente chegou à conclusão, hein. Então vocês estão me dizendo que esse ditado é aplicado no... Que nasceu no Thundercats. Que queria dizer... Foi a mensagem direta da Chitara para o Monra, que a fez trair o Lion, correto? Não. Não necessariamente. O Monra chegou nela e ela lá tava na balada, tuts, ela tava sentadinha lá. Eu não vi esse episódio da balada, que merda. Não, é um episódio muito bom. É o mesmo episódio que o Bob dá uma piscadela pro Uni. Aí. Ah, tá. Passou o mesmo dia na Xuxa esse episódio. Episódio muito lendário. Dia muito lendário esse. Que merda, deve ter passado. Tava lá, tuts, aí o Monra chegou nela. E aí, gatinha? Já é ou já era? Chitara, que era uma pessoa vivida. Sabe o que é da vida, ela sabe o que é. Tá, não tá na pista passeio. Falou, Monra, te conheço, Monra. Já ouvi muitas histórias sobre você. Não catuque a onça com o varapu. Caralho, isso aí então é tipo um fora. Pra você dar nos caras. Fora de onças gulosas. E só mulher que pode usar esse ditado, né? Ou não. É, depende. É verdade. Mas tradicionalmente... Porra, cara, então a moral é a seguinte: se você vive numa comunidade de felinos e tem a menor intenção de cutucar uma onça, o tamanho é documento, velho. Você não vai chegar. Não. Tem que olhar pro seu antes de pensar no outro. É verdade, tem que fazer a comparação, velho. Não? Não vem com esse papo, não. Senão o mictório nesse lugar seria um inferno. É verdade. Na comunidade dos felinos você não pode mijar em paz. E Lápis? Sim. Infelizmente, na edição passada, a gente falhou com nossas tradições e não pedimos para que o convidado executasse o nosso teste psicotécnico, que é o seguinte: para facilitar a assimilação do ouvinte ao seu nome, nós pedimos para que você repita seu nome 5 vezes. É possível? Mais conhecido como teste do pombo. É possível? Teste do pombo. Então, por favor. É possível. E Lápis. Porra, como assim, cara? O cara vai achar com o nome só, velho. Fala pra Lápis, lápis. Lápis. É. O cara falou lápis uma porrada de vezes. Então, falei lápis. É, não, mas é, o pessoal chama de lápis também, não tem problema, não. Então, beleza. Então, teste psicotécnico pra você e pro ouvinte entender isso também. É. Então, show. Posso falar mais devagar também. Você consegue? É possível? É possível. Se não for pedir muito? Não, porque Ilapso, é, eu tenho esse nick Ilapso desde 2002, Ilapso. E Lapso, é, desde que Lapso eu me tornei Lapso, e desde que Lapso eu tive um lapso de Lapso de memória, porque Lapso, e desde então eu já me perdi, eu não sei o que falar mais. É. Ilapso, muito Ilapso. Ilapso. His name was Rico. He wore a diamond. Ranger Carmesim! Fluffy! Ranger Ciano! Ha! Pombo! Ranger Fuchsia! Tugazin e Lapsua! Ranger Magenta! Pode! Pela união dos seus poderes! Eu tenho a força! Impossível vocês não terem rido, né? Muito engraçado. Bem, pra variar, eu vou passar a bola pro amigo Boyd. Oi? Pra ele contar pra gente. Boyd, o que é um Sentai? Assim, esse podcast tô perdidinho, cara. Ah, é? Que falar, não. Então, a gente tem outras pessoas aqui no podcast que você não apresentou. Mas eu já apresentei na abertura, seu ignorante. Não, apresenta. Então eu vou falar, apresentar de novo, porque eu sou um cara escroto. Isso. Tá bom, então eu vou apresentar você primeiro e depois os meus amigos, correto? É, né, porque até agora eu tô aqui há mais tempo, então tem isso. Tá bom, né? Então vamos lá. Com vocês, o meu amigo Pombo Dançarino! Opa, sapateei agora e vocês vão assistir hoje uma grande edição do nosso podcast, um assunto que todos nós gostamos muito. Eu espero que vocês gostem. Boa, criativo, hein? Muito. Essa é uma marca minha, cara. Eu entendi. E o meu amigo Boyd! Olá, eu tô perdidinho aqui, cara. Eu não sei qual é. Eu vi a Power Rangers, só isso. E a gente hoje tá com uma segunda enciclopédia de inutilidades, ou não. Mano e Lapso! E aí, mano, beleza? Beleza. Tamo junto aí com os vermelhos, com os amarelos, com os azul, com os pretos, com os verdes, com as rosas. Sobretudo as rosas, tá ligado? Costuma ser as gostosas. Tamo junto. Ah, amarelo também, amigo. Amarelo também. É, depende, né? Nem sempre. Tem vezes que amarelo é homem e o branco é mulher. É. E tem vezes que a branca é mais homem do que muito homem, cara. É verdade. Até que o Tommy quebra um tal um caldinho. Hã? Cara, clássico era aquele boneco do Power Ranger que você. Eles não tinham como botar, né? Fazer um capacete, um item desse detalhe. Então eles botavam a cabeça do bicho pra virar pra baixo. Virava pra cima, cara. Isso era horrível. O primeiro que lançaram assim foi o Tommy, né? Tinha um botão no pubis. É, exatamente. Mas, tipo, mas as armas eram muito vagabundas. Mesmo se você comprasse o 5, que era muito absurdo pra uma criança na época, você não montava aquele canhão maneiro. Montava. E, assim, o boneco era de plástico mesmo, mas a arma era de borracha. Ela dobrava, assim, quanto você quisesse. Era muito vagabundo. Eu não sei se o meu eu comprei na Uruguaiana era pior, mas... O da Uruguaiana era pior, cara, porque todos vinham com o coletinho do Ranger branco, sem nenhuma explicação, né? Pode crer, cara! Não, até porque ele até transferia esse colete na série japonesa, o verde morre. E aí ele transfere o colete pro vermelho, mas é só pro vermelho, eu acho. Peraí, o vermelho chegou a usar o colete? Usa. Antes do branco. É porque na japonesa, no Jill Ranger, aquele verde morre. Que é, o verde é o irmão do vermelho. O ator que faz o verde na série japonesa é o cara que fazia o Change Pegasus até. Caraca, ele morre foda. E passa pro outro. Só que aqui na versão americana os caras tiveram que amenizar, né? O cara só perdeu os poderes, pô. Tu vai lidar com coisas como morte, que são tão, né, tão tristes assim pra se ver. Deixa eu só explicar pra quem não conhece. Power Rangers é americano. Era filmado nos Estados Unidos. Só que só, basicamente, a parte com os atores, as cenas de lutas, eram todas roubadas dos seriados americanos, dos seriados japoneses, que eram os Sentais. Por isso que o Lapis falou, porque os Estados Unidos estavam se baseando no Sentai, tava roubando as cenas de lutas de lá, só que aí o Ranger vermelho, verde, não lembro, que alguém morreu lá no Japão, e nos Estados Unidos tiveram que adaptar isso. Entendeu? É por isso que normalmente você vê nas cenas normais, tem o carinha sempre o bombado lá, e na hora de transformar ele vira um japonês magrelo, sempre. Nossa, a luta não tem essa. Existe Sentais, que são Power Rangers, Changemans, e aqueles, o Inspector, Giban, Jaspion, são o quê? Aí é Tokusatsu de uma forma geral, né? Esses, tem uns que, essa galera aí do Jaspion, Spilvan, são chamados Kido Cage, que eles chamam, que é policial do espaço, policial metálico, sei lá o nome, não tem uma tradução. E esses outros aí, Cybercops, Inspector, não sei se tem, deve ter alguma denominação específica, mas Sentai mesmo, o pessoal costuma chamar esses aí de, que são os que a Toei produz, né, tem um por ano, que é o que tem o vermelho, o azul, verde ou preto, rosa e amarelo. É, eu pra mim, eu acho que o Inspector e o Cybercops, eles entram nessa categoria de Sentai também. Porque se você for ver, só não tem as cinco cores, cara. Na verdade, o Cybercops. O Inspector eu aceito que é o seguinte: Sentai é Esquadrão. Esquadrão de 5. Ah, Esquadrão precisa ter 5? 3 é trio. 3 é trio, amigo. Ah, eu não seria. Adotou essa nomenclatura. Trio Rangers. Ah, mas tem Sentai com 3 integrantes também. A questão é que esse termo Super Sentai, acho que ele é registrado. Ele é da Toei. Tem que ter robô, né, pra ser. É, tem que ter robô. Um né? Inspector, por favor? Hein? Não, é só vestir armadura. Ah, não, é porque o Inspector só tinha um cara, né? Os outros eram robôs. Não, o Inspector não é Sentai, não. Não, peraí, termo... o Inspector tinha o robô gordo, o robô maneiro da moto. Tinha robô gordo, tinha o robô não, gordo. O grandão o robô era no Soul Brain, era na outra série já. É na segunda série. Mas na abertura série. Tinha ele. Não, mas esse grandão amarelo aí é na segunda série já. Eu me lembro que na abertura ele dançava e derrubava a galera toda. Era. Não, esse aí é o robô amarelo que tem uma roda no peito. Não era o da moto. Era o biker. Não, tem o da moto, tem o voador e tinha o grandão, cara. Pelo menos na abertura tinha, eu me lembro do grandão. Não, era outro grandão que você tá lembrando aí, de alguma noite que você passou em algum lugar. É. Qual era a cor dele? Era preto? Era preto ou amarelo? Ah, o japonês grandão. O japonês enorme. O Sakuraba. O Honda. Eu tô procurando aqui, pô, pra ver se tu lembra desse outro grandão. Porque o grandão, que eu lembro, mas aí no... Ah, Negões da Zona Sul, ele vai lembrar do grandão. É, assim, nada erótico. Cadê a cheia? Vê se não tá aqui nessa meiuca aqui. Era esse amarelo de trás. Então, esse é da outra série. Caralho, já, eu tinha esse boneco, cara. Que maneiro. Eu me lembro da mulher também. Então, é porque o Soul Brain é esse maluco de azul, a vagabunda e o... Era uma sequência. E o robôzão amarelo. Aí depois o cara do Inspector entrou também com outra armadura. E os outros robôs acho que não. Agora esse, eles são Sentai. O comandante aqui. E o comandante. É, nessa foto aí é Sentai. E o comandante aí é comum das duas, né? Esse cara fez uns Sentais antigos também. Ele era o. Ele fez Go Ranger, acho. Eu não desisto da minha teoria de que esse comandante é o mesmo em todas esses tipos de séries, cara. O comandante é sempre o mesmo cara. Os Sentais são o mesmo. Do Flashman, do Changeman, se não me engano, é o mesmo. Não tenho propriedade pra falar isso, não, mas eu acho que são. É japonês, pô. Não, mas o comandante... Ele morre, tem sempre, aí põe o filho dele, tá ligado? E ninguém sabe diferença nenhuma. Esse cara que fez o comandante aí no Inspector, eu peguei a tokusatsografia dele aqui, ó. Ele fez Kamen Rider V3, depois ele fez Go Ranger, Zubat, Chaka, que é outro Sentai. Aí ele fez a série do Homem-Aranha, fez Gavan, que é da série do Spilvan. Aí fez o Inspector, Soul Brain, Exit Draft, que é a terceira parte dessa do negócio do Inspector. O Ranger, que é um Sentai mais recente aí. Gal Ranger também. Na verdade é um filme de Gal Ranger, né? Gal Ranger versus Super Sentai. Eu vi esse filme. Cara, é muito velho esse negócio. E fez um outro Kamen Rider agora aqui. Kamen Rider The First, que é um filme recente aí. Então esse cara aí, ele fez tudo... Ele até canta essa porra. Ele canta as músicas aí de Tokusatsu também. O japonês quer cantar, né, cara? Todo artista quer cantar. Você vai. Tem um anime, tem sempre a porra do CD que todo mundo canta. Todos os personagens têm uma música. Vamos falar de novela, né? De Sentai, não. É, novela isso, não, né? Cara. As músicas de Sentai são tão bonitas. Não, o problema não é esse, cara. O problema é que eu tava na sétima série. Aí eu levei pro colégio. Não sei porquê, né? Eu sempre não fiz isso. Acho que eu nem ia fazer na oitava série. Aí eu levei uma fichinha, cassete que eu tinha, fudeu cantando a música do Giban quando era pequeno, cara. Com voz de criança, eu virei piada da sala, cara. Fico muito triste. É, você até então não sabia que estaria cometendo o maior erro de sua vida. Não, a minha você sexualidade se explica. Não, cara. Não, isso. Hã? Não foi nada. Quando ele fez aula de Kung Fu com quase 15 anos, ele tentou soltar Hadouken, cara. Ele falava que via energia fluindo. Isso é verdade. Isso foi na tela. Eu tava. Quando eu tava no segundo grau e passava Dragon Ball quando eu tinha 15 anos lá no primeiro ano, porra, os caras, a gente levantava a mão e fazia quinquidão, porra. Aí, tá vendo? É normal, pô. Ah, normal, cara. É verdade, vocês deviam montar um grupo, ser uma comunidade no Orkut. Pô, mas esse é, pô, tá lá, eu ajudei a fazer quinquidão, mano. 400 mil pessoas. Vai ser por isso que ficou daquele tamanho. Exatamente. Me falaram, não sei se é lenda, que quando no dia que passou o episódio final do Japão, os japoneses realmente levantaram a mão. Tem cara de ser lenda, mas... Tem cara de ser muito real, cara. É, com certeza, cara. Se me falarem que é mentira que eu vou achar, não é lenda. Eu vou achar estranho. Eu ter levantado. Cara, se alguém pinta o cabelo de roxo, azul, verde, qual o problema de levantar a mão no meio do episódio? Levantar a mão, né, cara? É flash mob, porra. Fizeram o primeiro flash mob da história. E não organizado, cara. Sailor Moon é Sentai? Sabe por que tem 5 cores diferentes, cara? Tem 9. Não, eu lembro disso porque o Bode chegou, a gente tava discutindo a pauta, aí o Bode, Sailor Moon é Sentai? Aí o Bode, tem que ter 5 diferentes, tem que ser homem. Aí ele, mas cara, tem que estar com sendo mask. Aí eu vou lá. Daqui a pouco o pessoal vai pegar aqueles lápis aquarela, vai pegar 5 cores, só que é Sentai? Porra, qualquer coisa que tiver 5 cores, não é assim? Não, mas... Veja bem, não são 5 cores quaisquer. Tem que ser 5 cores definidas na escala Pantone da caixa de lápis de cor de 12 cores da Faber-Castell. Ai, tudo bem. Cara, será que a Faber-Castell veio antes do Sentai? Ah, então é uma boa pergunta, hein? Eu acho que a Faber-Castell é uma empresa centenária, né? Então... Sentai é a cópia de Faber-Castell. Centenário e sentaísta. É. Tem um cavalinho com a lancinha, o símbolo da Castell. É um cavaleiro, cara. Provavelmente é da época dos castelos e tudo mais, cara. Olha só, a fundação da Faber-Castell se deu em 1761. Então está definido que, né, quem copiou quem. Castell, opa! Tá aí. Faber-Castell é japonesa em sua essência. Exatamente, né? Na verdade ela é alemã. Provavelmente na época da Segunda Guerra eles venderam a ideia pros japoneses e o resto é história. Será que tem algum Sentai alemão, cara? Tá aí, hein? Boa pergunta. Seria muito bom. Caralho, seria muito tem, maneiro. Tem os Nazi Rangers. Nazi Ranger. Tem. O comandante deles tinha um bigodinho maneiro. Ao invés deles juntarem pra usar aquele canhão sinistro, todos eles ficam do lado do outro, cruzam o antebraço por cima do peito e jogam pra frente, e lançam raio. Você tá maligno. Zoando? Você tá zoando? Olha o YouTube. Tá zoando. Tô zoando, cara. Foi o nome que eles deram pro time de futebol. Ah, sabe o que eu pensei que você ia botar? O Rick Roll. Se eu fosse sagaz, eu botaria. Um dia, 5 crianças foram raptadas da Terra e levadas para os confins do universo. E após 20 anos... Comando Estelar! Flashman! O primeiro Sentai que eu assisti na rede Manchete, extinta, infelizmente, foi o Esquadrão Relâmpago Changeman, quem lembra? Changeman, eu lembro. Eu não só lembro, como toco a música de abertura deles na minha banda. Sentai, Changeman. Muito bom, cara. Muito bom. E, assim, era legal porque eles se inspiravam e tal, naqueles seres mitológicos. Tinha o Change Pegasus, Changeman Mage, Change Griffon, Dragon e tal, e os outros que eu não vou lembrar todos. Marmaid em inglês tá bom, hein? Você tá pedindo muito. Marmaid foi. Ah, rapaz. Marmaid foi caprichado. Mas eles falavam Marmaid mesmo, eles falavam errado. Eles falavam assim. Não, mas na dublagem, a dublagem é minha, pô. É. Pô, mas você vai seguir. Você acha. O que é mais importante pra você? A dublagem de Changeman ou a língua inglesa, pô? É verdade. Aqui, cara, o pessoal deve falar Gael e Zangief. Eles são assim, hein, Max? Ah, não pode. Cara, Tenkman era muito maneiro, é, porque o robô deles, cara, isso desde que eu era pequeno, eu sempre soube que o robô deles, comparava, que o robô deles tinha a cabeça de bique. A cabeça, o formato da cabeça do robô deles é igualzinho uma bique, cara. Era muito feio. É mesmo, cara. É muito feio. Muito feio. E, mas assim, eu vi esse, mas eu acredito que tenham havido outros. Mas o Changeman, pelos que eu vi, assim, eles tinham os melhores efeitos. É claro que o Flashman chegou depois, né, em 1986, e trouxe efeitos melhores e tal. Mas o Changeman, ele inovou com essa parada, cara. Os robôs eram todos muito bem feitos, apesar de ter cabeça de bico e tal. Mas é, eles davam um poder especial pra cada um dos Changes. Tinha o verde, que tinha uma mão que virava uma pedra, lembra disso? O azul, que era super rápido. Lembrava, não lembro, legal. Mas tá bom. Pô, cara, era muito legal isso. Eu me amarrava no verde, que ele era mais forte. Você quer ver uma coisa que ficou de legado pra todo sempre desses Sentais? Juntar 5 pessoas segurando uma caixa ou uma coisa grande assim e fingir que é o grande canhão, tá ligado? Nossa, eles fazem aquela posição atrás assim. Caralho, se todo mundo faz isso, cara, quando é novo. Você, alguém abaixa e segura o canhão, aí os outros ficam atrás assim, abrindo o braço, fazendo a posição dos Power Rangers. Pô, essa descrição tá meio YMCA, cara. Tá meio estrota. Então, peraí, o Village People pode ser considerado Sentai? Absolutamente, pô, sem sombra de dúvida. Não, mas pode, eram homens e tinham cores diferentes. Tem uma imagem aqui que é prova cabal de que o Village People é um Sentai. Mas peraí, tem 6, cara. Quem é o especial? O dourado ou o preto? É o especial, é o laranja, pô. É o dourado aí. Peraí, o preto que você fala, o cara que tá de preto ou o cara que tá de verde? O de preto e o de dourado. Não, porque veja bem, tem que ser o... Não, eu diria que tem que ser o verde pelo seguinte. Nunca tem um preto e um verde de início. Sabe qual é? É porque o dourado cai pra amarelo e sempre tem duas cores. Exatamente, então, o dourado cai pra amarelo. Ah, não, é verdade. Mas é pelo seguinte. Olha, não pode ter o verde e o dourado de início, porque os dois são negros. Então isso dá uma duplicidade de etnia. Isso não pode pela lei de Power Rangers. Não pode ter o preto e o verde de início, porque nunca tem preto e verde de início. Também não pode. Tinha gente que mantém um preto, mas não tem um verde. O primeiro Power Ranger não tinha nenhum negro, né, cara? Power Ranger tinha. Tinha primeiro, o Zack. O primeiro. Tinha o negro? Power Ranger? É. Tinha, o Zack. É o cara que não tem um dedo. Era não. O Ranger negro. Era isso. Era preto, tinha o Ranger preto no começo. Os, Power Rangers, os 5 Power Rangers originais eram o vermelho, o azul, o preto, a rosa e a amarela. Caralho, tinha um preto, mano. Caralho, não lembrava que um deles era o preto. Tem dedo. Ironicamente, o preto era o preto. Só, galera, você tá muito confuso. Eu não sei se o Inspector é Sentai, não sei se Power Ranger é Sentai. O que um desenho tem que ser pra ser um Sentai? Não um desenho, necessariamente, né? Pode ser um live action, pode ser qualquer coisa. O que tem que ter pra ter um Sentai? Tem que ter 5 pessoas? Tem. Até aí todo mundo concorda comigo? Eu acho que não, porque, por exemplo, como eu falei, pra mim um Inspector é um Sentai, cara. Por mais que não tenha um robô gigante, tem um robô... tamanho normal, né, que são não, os dois. Calma aí, você tá se adiantando. Tem que ter 5 pessoas. Tem que ter 5 pessoas? Cara. O Inspector tem 5 pessoas? Tem. Tem a versão 2? Não, tem não. A versão 1 não tem. A versão 1 tem, mas... Então, peraí, se tá no meio de um Sentai, Power Ranger, e um dos membros perdeu os poderes, não é mais um Sentai. Iniciais, até porque sempre tem um especial. Os iniciais são 5, sempre. Pode ser assim? Podemos excluir o Inspector da lista? A menos a primeira temporada. Eu gosto muito de Inspector. Não, na segunda temporada eles não estão juntos não, aquilo foi só uma imagem. Ah, foi só uma são imagem? São 3 caras de novo, são 3 pessoas de novo. Então, são 2 pessoas e um robô. Voto vencido, Pombo, voto vencido. Vocês são merda. Eu sou merda, né, eu sou babaca. Então, olha só, até agora a gente tem que o Inspector não é Sentai e Village People é. É porque é o seguinte, ó, Super Sentai é um nome que é uma denominação registrada pela Toei de séries que eles fazem todo ano. Todo ano eles fazem uma merda diferente. É que nem Malhação. Cada ano é uma coisa diferente. Que todo ano é feito pela Toei, pela Bandai. E eles passam no mesmo canal de televisão, que acho que é a Sarri, sei lá. É um canal de televisão japonês qualquer desse aí. E que desde 75, 77, sei lá qual foi o primeiro. Não lembro qual ano. E vem até hoje, todo ano tem. Que ano é esse? 2011? Então deve ser 76, porque tá fazendo 35 anos agora. E é só isso. Os outros têm outras denominações afins. Cara, pensar em Power Ranger como... Power Ranger não, em Sentai como Malhação, eu acho que quase me faz querer não ver de novo, cara. Power Ranger ou Malhação? Eu tava pensando em baixar mais episódios pra assistir. De acordo com você, então, o Combo Ranger não é Sentai. É, não, não deveria ser. Pô, então o que é Power Ranger? Power Ranger é uma série live action produzida pela Saban, utilizando direitos das séries Super Sentai da Toei. Mas não é Sentai, eles são o quê? Eles são guerreiros? Eles são guerreiros coloridos. Eles são de restart. Não, vocês estão sendo... Como diria Sandy, eles são heróis. Juntos, é, eles exatamente. São o poderoso Megazord. O mundo precisa de vocês. Isso me faz querer não ver de novo também, cara. Essa música era muito escrota. Eu lembro que eu gostava de Power Ranger até Sarsan de cantar essa música, cara. Cara, depois da música é, depois do que herói, ela, depois que ela cantou... Depois que a Sandy cantou essa música, uns 3 anos depois, eu passei a não gostar de Power Rangers e gostar da Sandy. Pô, meu Deus. Uma série de fatores hormonais aí. Power Ranger, cara. O que, que são? Guerreiros coloridos? São guerreiros coloridos da geração Restart. E se eu virar aqui, se eu virar aqui agora pra vocês falar. Eu sou o Ranger vermelho, o Pombo é o Ranger azul, o Bode é o Ranger amarelo e o Ilapse é o Ranger preto. Como é que a gente vai... Nós somos Sentai, nós somos Rangers coloridos, nós somos o quê? Nós não somos nada e você é um mentiroso. Não, pera aí, eu preciso criar uma... Cara, provavelmente, se a gente sair na rua, cada um vestindo uma cor assim, vou falar que nós somos emos só, hoje em dia. Ou doente, né, cara? Eu acho que doente é mais válido. Ah, sinônimos, pô. Porque de emo a galera aqui não tem nada. O Bode é um cara rústico. Caralho, eu tenho que compartilhar isso com vocês, cara. Eu efetivamente fui chamado de rústico. Foi o momento, nossa, o ápice da minha vida, cara. Eu fiquei muito orgulhoso. Anos vendo Stallone. Anos trabalhando pra isso, né? Finalmente eu consegui, cara. Finalmente. Devido ao reconhecimento. Morro feliz. Olha essa imagem aí que eu mandei pra vocês. Eu sou jacaré com vitiligo. Já tô vendo. Olha essa galera aí, porra. O cara tá de calça vermelha, porra. A calça vermelha hoje em dia é o quê? É, Restart. essa calça é típica do Restart, cara. E esse é o pior Ranger azul do mundo, cara. Não, pô, ele clássico. É gay, cara. Deixa ele, é muito engraçado. Ele virou rosa. Ele virou rosa agora. Aí, eu respeito muito o Billy, porque no jogo do Super Nintendo, primeiro, ele não dava um soco. Ele botava a mão na cabeça e esticava o outro braço. Era o golpe dele. Era muito... Ele era gordo, né, no jogo. Era. Por algum motivo. Usava o macacão de Super Mario. Cara, ele realmente tinha um negro e eu não lembrava, cara. Ele foi o que mais mudou, né, cara, o Billy. Ele tinha cabelo, hoje ele é careca. Ele era azul e virou rosa. E pra completar, descobriram que o Triceratops não existiu. Era só filhote de Torossauro, aquela porra. Mentira, ele é um Ranger feio pra caralho. Outro Ranger que tomou um caminho muito diferente, cara, foi o Tommy, né? Que ele virou, parece lutador de vale tudo, não foi isso? Ele agora é o Fearless Frank. Ah, caralho, que maneiro, cara! E ele cortou o cabelinho, né? Agora graças eu Deus, não tô mais apaixonado por ele. Hã? Eu sou Playboy de matelada e eu boto é pra descer. Cara, quando eu e o Pluff, a gente fazia Kung Fu, o Pluff fez por 2 meses. Um mês. Eu fiz por uns 4 ou 5 só também. A gente fazia aula com um cara idêntico ao Tommy dos Power Rangers, cara. Ah, o maluco era igualzinho, e o maluco lutava pra caralho. E ele sabia lutar também. Eu não sei se o Tommy sabia lutar, eu acho que ele só fazia balé mesmo. É, ele de repente agora começou a lutar vale tudo também, mas o cara, ele era foda, ele tava forte pra cacete, quase que ele acertou minha cara uma vez. Ele me pegava muito forte. Que diabo, cara. Eu só comentei disso porque você me prometeu que não ia entrar nesses detalhes. Você é um traíra, cara. Eu sou boiola. Bem, relaxa, depois eu te recompenso. Deixa eu falar. Não. Parei com você, assim, Michael. Uma coisa que eu nunca entendi é porque se eu sou o Ranger verde, por que eu só posso usar verde? Assim, eu já vou usar roupa verde obrigatoriamente, eu tenho que mudar um pouco. Isso me agride muito, cara. Nessa foto que o Lapis mandou, tá todo mundo com a roupinha bonitinha. Ih, olha lá, tem um restart agora. É, o parâmetro, né, pô? É o parâmetro. É a mesma coisa, pô. É igualzinho. Não, mas o restart, o problema deles é que eles querem ser 2 Rangers ao mesmo tempo. Todos eles misturam as cores, tá vendo? É. Verde, vermelho, laranja, roxo. A minha teoria falha, cara, é que esse lance de usar a roupa sempre da mesma cor que o uniforme de Ranger é a influência da Turma da Mônica. É verdade. Você pode ver que a Turma da Mônica é quase um Sentai, né, cara? Tem a vermelha, a amarela, o verde, o amarelo, sei lá, o Chico Bento seria um rosa, não sei. É, e tem o Bidu, que é o azul. É, o Bidu, tem o Bidu, que é o azul. Pois é, cara, imagina só, o robô deve ser, tipo, um Sansão gigante. Pera aí, aí, se liga só, nessa foto que o Lopes mandou, todo mundo tá com a roupinha da cor da sua armadura, da sua roupa, né? Só que o Ranger preto, ele já é da cor da armadura. Aí ele tem que botar uma roupa diferente. Cara, o que era o Zordon? Uma cabeça gigante dentro de um pote de palmito. É, cara, eu sempre tive grandes devaneios sobre quanto ao que é o Zordon, se ele, sei lá, era a cabeça do Xavier conservada num... sei lá, um pote com formal, né? É, aquela voz dele lá, ele tinha um lag, né? A transmissão dele tinha um lag foda, porque ele mexia em alto. Pouco assim, Rangers, Alameda dos Anjos, estacionada a cada por Rita Repulsa. Ele era meio 12 FPS, assim, ele não tinha. Era foda. Morreu aquela porra depois também, né? Então, morreu. É, no filme aparece ele, cara, é um senhorzinho. O filme inteiro, ele tem roupa. No segundo cara. Filme? No segundo filme? Filme qualquer, ele aparece no primeiro. No primeiro acho que aparece ele. É. Ele aparece num caixão de. Estático lá, aqueles campos de êxtase, e aparece ele morto. Ele é todo cremoso. Cremoso. Ele é alienígena, né? Mas também não foi só um cara que fez ele, não. Teve mais um ator que fez ele. Pô, cara, aí, sinceramente, eu nunca reparei que mudou o Zordon, não, cara. Porque o cara era um esboço de qualquer merda, cara. Era uma cara de então, você só repara vendo os créditos. Também quando desde criança a gente não repara em porra nenhuma, né, cara? A não ser que você visse Power Ranger velho, aí é um problema. Isso, na época que passava que era Fox Kids ainda, eu ficava lendo os créditos, eu via nomes dos atores, assim, essas porras todas. Caralho, cara, seria os créditos. Ah, eu sei o nome do elenco e o original inteiro, cara. Caralho. Mentira. Sei, claro, comente a carreira de Rita Repulsa, por favor. A carreira de Rita Repulsa? Não, a Rita Repulsa, no caso, eles usavam as imagens japonesas também pra ela. Então só na segunda ou terceira temporada, quando eles começaram a fazer gravação nos Estados Unidos mesmo, que já tinham acabado com tudo que tinha de Ranger, é que eles começaram a... é que eles trocaram a atriz, né? Porque botaram uma atriz americana, colho puxado. A mulher que fez a Rita mesmo, no Japão, morreu já até. Caralho, sério mesmo que era uma... na primeira temporada inteira era a japonesa que fazia? É, a Rita Repulsa, a Scorpina, era só dublado por cima. E aquele maluco que parecia um leão azul com armadura dourada? Vou dar. Ele também do era do original? Era dublado, era dublado. Pode ver que ele não aparecia com os atores, né? Ele só aparecia com não. Os... Teve uma época que aparecia esse cara no Big Man School, ele tinha perdido a memória. Isso, mas aí já foi depois. Já foi na segunda, terceira temporada. O Book School. Até um desses dois caras, o gordo, o Book, ele é produtor executivo, talvez até hoje, da série. Caralho, foi um episódio recente. Ah, ele, se você, provavelmente se digitar Power Rangers no IMDb, se tiver uma entrada conjunta pra Power Rangers de uma forma geral no IMDb, o primeiro nome deve ser ele, cara. Ele é o terceiro nome, ó. O primeiro nome aqui, ó, Dave Dias, foi o cara que mais fez, é o Billy. 153 episódios. Segundo lugar, tô descobrindo o nome dele agora, esse eu não sabia. Richard Steven Horvitz, que é o Alpha 5. Ai, ai, ai, ai, ai, Rangers! E terceiro e quarto, já estão os caras, ó, Paul Schreier, que é o Book, e o Jason Narvi, que é o Skull. Fizeram 144 e 143 episódios, respectivamente. Caralho. Do até hoje. You're just an LA girl. Essa mulher que fazia a Rita é a mulher sinistra mesmo, cara. Olha o que ela fez, isso aqui, ó. Ela fez uma das séries lá que tinha a ver com Spielvan. Depois ela fez Spielvan. Aí no Jiraiya ela fez simplesmente aquela Arachne Morgana, que era uma das principais personagens. Aí ela fez a personagem que virou a Rita no Power Rangers. No VR Troopers ela fez uma outra merda também. Fez uma vilã. E aí, a última coisa que ela fez é uma outra série Sentai aí, Mad Ranger, que é o Mystic Force, que ela fazia a Mystic Mother, que eu não sei que personagem é, que eu não vi, mas a mulher fez a porra toda. Cara, você tem noção de que eu não reconheci quase nada do que você falou. Meu Deus. Não, Arachne Morgana, você sabe o que é. Se você mandar a foto, eu vou saber, Jiraiya. Mas de nome tá forte. Tem muitas lembranças de Power Rangers. Não, mas Jiraiya era foda, cara. Eu tinha também a música do Jiraiya cantada na minha fitinha cassete. A gente pode deixar ele lá, cara. Só ele sabe do que a gente tá falando hoje. Ah, aqui ó, mulher. Ela eu sempre gostei muito mais de Jasper do que de Jiraiya. Pra mim, uma música que a gente... Caralho, olha ela nova, cara. Nova é a força de expressão. Total. Sabe o que ela tá aparecendo, na verdade? David Bowie. Lembrei, cara. Sabe o que ela tá aparecendo? A Tina Turner, cara. Caralho, é igualzinha a Tina Turner, velho. No Mad Max. We don't need another hero. Exatamente, cara. E a Tina Turner? Titia. Porra, meu irmão, eu troco minha foto de perfil do Facebook pelo por só eu de sunga entre a barriga e a coxa se o Flamengo perder hoje, cara. Cara, o Flamengo não vai perder, cara. Deve ter até o palhaço carequinha preparado pra fazer discurso. Ainda bem que eu não tenho você no meu Facebook, cara. Porra, cara, não precisa nem perder, cara. É só esse maluco não jogar porra nenhuma, meu irmão. Esse maluco morreu pra mim. Se ele quebrar a perna hoje, eu vou rir pra caralho, mano. Um gari desse quebrar a perna dele vai ser muito foda. Porra, o Nova Iguaçu tá de laranja, cara. Tem que ver isso aí, porque vai ficar complicado essa porra. Tem que ver isso aí, cara. Olha isso, cara. Foram tirar a porra de foto com o juiz. Ah, ele é capitão, bro. Ah, que ridículo. Olha só. Ah, vai ser pra perder o respeito. Aí agora o Zé Curubu tem que homenagear o Ronaldinho também. O maluco, 50 anos de Flamengo, vai dar uma braçadeira pro maluco. Acabou de... Aí, tá vendo? É assim que a gente... Mas é que o Leomor é corno, né, cara? Tem que saber disso. Como da perna, né, cara? Porra. Ela tá mó gorda agora, cara. Ela era gostosa pra caralho. Ela era gorda, aí deu uma melhoradinha, aí ficou famosa, deu aquela melhorada padrão. E acho que ela tá legal, porra. Tá não? Ela tá gorda, tá com cara daquela... Ela sabe, mora... sabe aquelas minas, tipo, peixe barrigudinho que mora na vala e... Não, peraí. Foi impressão minha ou o maluco do Nova Iguaçu da camisa número 100, porra? Ah! Porra, é essa? Ele tá comemorando os 100 contos que ele ganhou do Flamengo pra deixar passar. Só se for, né? Porra, 100 jogos pelo Nova Iguaçu. É o que marca impressionante. Eu teria vergonha. Porra. E é isso aí, galera. Vocês acabaram de ouvir nosso programa sobre Power Rangers. Nossa tentativa de programa. Não, não. Sobre Super Sentai. Nós tentamos e graças a um convidado muito especial, nós conseguimos. Elapso, muito graças obrigado. Graças ao nosso grande robô. Eu agradeço aos senhores. Gostaria de salientar que estou disponível vira e mexe para fazer essas putarias. Então, precisando, estamos aí, pro que der e vier. Praticamente um sim carinhoso, precisando só chamar. Não, é só chamar... Apertar a barriguinha e esperar a rajada de carinho. Que isso? Não, acho que não precisa nem dizer que o Lápis de Antemão tá convidado pra edição que ele puder aí participar do podcast e vai ser uma grande aquisição aqui ao nosso programa. E temos que ter a babação do El Gás de Jabas. El Gás de Jabas. Então, fazendo uma pequena recomendação, ou não, você que se liga na Globo, ou não, e gosta de videogames, jogos, diversão, diversão é um grande escopo da... Coisa genérica, né? Mas... sexo. Sexo é divertido. Se você fizer do jeito certo. Então você acesse http://www.baixofrentesoco.com e ouça lá o magnífico, espetacular, sensacional, uma merda, podcast. Eu gosto de jogos. E diversão. Altamente diversão. Recomendado pela galera aqui do Tanguinha Corte. Se você aguentou bom. O nosso... Meu Deus, o dele é sensacional, cara. Eu digo uma coisa, tem que ouvir isso aí, hein, cara. Tem que ouvir tem que isso ouvir. Aí. Essa música eu vou oferecer para todas as crianças que não gostam do seu nome. Eu tive a oportunidade de escolher meu nome. Vocês vão ouvir nesta canção. Pô, cara, o Lápis foi embora. Mas antes ele deixou uma ideia pra gente, cara. Só que ele falou que ainda tem tempo de fazer, porque ele acorda cedo de manhã. Ele falou pra gente fazer, cara, os Power Rangers brasileiros. Ia ser foda, hein? A gente faz eles, assim, que é o Zordon, né? Assim, vamos pensar. Primeiramente, eu acho que o Zordon tinha que ser um senador de Brasília, tá ligado? Um bigode gigante que desse ordens. Pra mim, o Zordon tinha que ser o Sombra do Ratinho. Gostei, gostei. Pô, pode ser, cara. Mas aí não, mas a figura, a imagem física dele. A voz é do Sombra do Ratinho, mas e aí? Não, ele se manifesta como uma sombra, só que uma sombra de bigode. Não, mas tem que ter a figura física. Não, tem, ele fica atrás de um bioma. Ninguém saberá quem. Sabe que ele é de Brasília e que ele trabalha no Senado. Que ele é o imortal da Academia Brasileira de Letras e que ele é dono de alguns estados brasileiros. Entendi. E que a filha dele também tem uma carreira política. Que ele tá ali pra anunciar os testes de DNA também. Então tá bom, então já temos o Zord. Mas e os Rangers, cara? Vamos considerar então. Não. Mas tão ou mais importante que o Zordon é o Alpha. É o Alpha. Quem pode ser o Alpha? O Alpha. Alguém com voz fina. Quem tem voz fina? Fluffy. Algum artista, algum brasileiro característico que tem voz fina. Prateado. Caralho, o Fluffy prateado, cara. Que maneiro, é verdade. Pô, você vai ter um trabalho da edição pra fazer isso, hein? Botar o Fred Mercury prateado com o capacete do Alpha. E olha que coincidência, o nosso Alpha também terá bigode. Todos os vezes tem que ter bigode, a regra é essa. De Emanuel ou de Joaquim. Manel, não. Peraí, você sabe que o Pluff trabalhou numa propaganda do Tiririca, né? Foi? Recheados do Tiririca. Peraí, Pluff, você tá nesse comercial? Tô, quando era criança eu participei, mas eu não apareço direito. Caralho, deixa eu ver, espera aí. Eu tô com um macacão e a blusa laranja por baixo. Procura aí, quem me achar e tirar um print screen vai ganhar um prêmio. Tá o quê, de macacão? Tô com a blusa laranja e com o macacão. Eu tô com você pausado aqui então, ó, 0 segundos, Didi. Porra, é muito fácil assim, eu sou estúpido então pra não me achar. O Pluff aparece no começo da propaganda botando biscoito na frente do olho. Pluff passa sem foda de Sabe que isso aí é uma parada foda. Seria mais foda. Claro, vai ser foda quando as pessoas voltarem a ouvir esse podcast, porque as pessoas não vão saber quem é o Pluff pessoalmente, vão ficar tentando imaginar quem ele é, vão voltar ali pra saber como é que deve ser o Pluff, mas vamos ver. Bem, a gente precisa de um líder. Quem poderia ser o nosso líder? O Ranger Vermelho. Eu? Ok. O Ranger Vermelho é o Pombo. Não. Tá bom, ok. Então o Ranger Vermelho não é o Pombo. Quem vai ser o Ranger Vermelho? Eu sou o Ranger Vermelho. Ok, então o Ranger Vermelho é o Bode. E? Não. Não? Droga. Não. Ok, então o Ranger Vermelho não é o Bode. Não. Ok, então eu sou o Ranger Vermelho. Não. Eu sou, porque eu sou o que dito. Não. Tá. Babaca. Então eu sou o Ranger Vermelho. Faltam 4. Não. Faltam 4 Rangers brasileiros. Não. Vamos trabalhar sério. Eu acho que o Pluff é o Ranger Rosa. Eu posso ser. Deixando se levar pela orientação sexual e o time que ele torce. Se você for o meu Ranger Preto. Então, o Ranger, então, líder é o Ranger Verde, que é o que mais tem na nossa bandeira. Ele é o índio, e o nome dele é Índio Papo Brabo. Ó, então quer dizer que o Papo Brabo. Então quer dizer que o nosso Ranger principal, o líder, é o Ranger Pelado. Isso, ele usa uma tanguinha. Caralho, por isso que ele é o líder, porque ele usa uma tanguinha, cara. Exatamente. Ele é o Índio Papo Brabo. Papo Brabo, usando uma tanguinha. Imaginando por que o nome dele é Papo Brabo. A arma especial dele é uma zarabatana. Feita com bambu. Ele manifesta o poder dele quando a tanga levanta. Não, ele tem duas zarabatanas. esse negócio de índio e bambu também eu acho que é lenda. Mas tudo bem, deixa quieto. Deixa eu falar. Indiana Jones ensinou muito bem. Nesse momento, o Silvio Santos deve estar perguntando se o bambu. Então devia ser a baiana, né? Vendedora assim, a cara. Caralho, com saião maneiro, girando e tal. E aquele turbante. É, e macumbeira, né? Fazer uma a macumbeira você lá. Não pode premiar, porque a mulher baiana que ela é macumbeira, rapaz. Ela pode estar só vendendo doce de coco. É, e daí? Você não falou que o cara nada. Vermelho lá é índio e tal? E daí? Quero que verde, a mulher baiana seja macumbeira. Tá bom, então tá bom, então tá bom. Então tua baiana é macumbeira. Tem que ter poderes especiais. Quais são os poderes da sua baiana? Ah, ela tem que ter poder de envenenamento, assim, porque ela faz uma acarajé daquele bem envenenado mesmo, assim, a pessoa engasga com ele, né? Tem aquele problema de engasgo por causa que o negócio é quente. E então teria o poder do fogo também, né? Além de tudo, ela teria toda aquela parada mística da Umbanda e tal. Ela poderia amaldiçoar, quebrar maldições. E ainda trazia a pessoa mais em 3 dias pra você. Caralho, cara. Olha só que poder maneiro. Muito bem utilizado. Pô, eu acho legal. Acho legal, eu poderia ter uma consulta com a gente do Brown. Então, por enquanto, nós temos 2 Rangers. O índio... O Ranger Verde. O índio Papo Bravo. Papo Bravo. Nossa Ranger Branca. A Baiana. Falta uma mulher. Falta uma mulher e 2 homens. Porque são sempre 2 mulheres. Ah, a Baiana não é mulher? Então, falta uma mulher e 2 homens, pô. Ah, não precisa ter, pô. Tem uns que só tem uma mulher. Não, então não. Então os Power Rangers não prestam. Isso aí, esse Power Ranger é ruim, cara. 2 mulheres, 3 homens e um especial. É, sempre só tem um negro só. Essa é a fórmula. Por falar em negro, quem vai ser o Ranger preto? Que é isso, cara? O povo tem uma ideia de Ranger negro. Só que o bode não quer deixar ele falar. Bem, eu queria que o Ranger negro... preto fosse o garoto propaganda da série, mas não deixaram. Não vou citar nomes para não ter problema. Cara, já que o Ranger preto não pode ser esse famoso vendedor, o garoto propaganda aí na loja de roupa, eu acho que pode ser. É muito mais maneiro. Pode ser o cara do BOP. Aí, tropa de elite tá em voga aí, tá na alta. Uma loucura. É uma loucura, hein? Olha o Capitão morrão. Nascimento, o Ranger Preto aí. O poder dele é fazer os pedidos pra sair. E aí ele vira pro Ranger Papo Bravo. Papo Bravo, pega o saco. Aí ele vai e levanta a tanguinha. Aí sim, o saco, assim. Faz um girocóptero na cara da pessoa, né? Papo Bravo, bota o saco pra ele. E já é tortura, né? O Papo Brabo era um índio. E ele teve aquelas doenças infantis e não tomou vacina, então desceu. Ah, então o Ranger Papo Brabo é aquele que tem dificuldade de locomoção, né? Eu não entendi. Eu também não. Cara, o cara tem o saco lá embaixo. Sim, mas por que tem problema de locomoção por causa disso? Ah, por quê, cara? Imagina você com o saco até o joelho, tu ia ter dificuldade de locomoção, não, velho? Não. Então tá bom, cara. Você é especialista em correr desviando o saco do joelho. Então, cara, todo índio que a gente fala que é sacudo, né? Eu não falo isso, não! O chefe Apache voava com o saco arrastando no topo dos prédios. Sabe o que é isso, cara? Aí, eu acho que é a associação. Porque o que acontece? Quando você fala de Papai Noel, ele tem um saco grande e vermelho. Quando a gente fala de índio, a gente lembra de vermelho. Então, obviamente, vem um saco grande junto. Caraca, esse papo de índio vermelho de novo, cara, ainda americano. Caralho, o pé vermelho. Qual é o acordo? Qual é a cor do nosso Ranger vermelho? É, do nosso Ranger índio? Qual é? Verde. Ah, não é vermelho? Não. Caralho. Ah, então eu acho que eu tive uma daltonia cerebral agora, velho. normal, normal. Pra quem é, tá bom, pô. Tá bom, pra quem é, tá bom. Vamos lá, temos três Rangers então agora, hein? Do Capitão Nascimento, do Índio Papo Brabo do Sacudo. E a baiana do Acarajé Alto Suado. Pessoal, mara em três dias. Isso aí. Faltam dois Rangers. Temos o Zordon, que é o Sombra do Ratinho. E o Alpha Prateado, de bigode. Papai fugiu? Papai fugiu? Bem, falta uma mulher, falta uma mulher, falta uma mulher. Não, eu acho que assim, se eu botar uma mulher pra lutar, que seja de Nancy Silva. Tem que ter outra mulher. Não, a feiticeira, cara, a feiticeira é quase um homem também, cara. Não, porra, manda ela entrar na porrada com a Gina Silva, quero não, ver se vai ter. Não, tô falando de porrada, tô falando um quesito mulher-homem. A Gina Silva é um homem sem saco, cara. Eu acho que a Gina Silva conta como um homem dos Rangers. Pode crer, eu acho que assim, ela pode entrar como um homem. Por duas semanas, cara, o Ranger Preto não virava pra Edir Nancy e falava, pega o saco. Cavalo pequeno, cara. Mostra o saco aí, Edir Nancy. Mostra o saco pra ele, mostra o saco pra ele. Aí o cara fala, não, Edir Nancy não, manda o índio, por favor. Eu acho que Edir Nancy tem as bolas mais do que muita gente. Quem não tem a bola menor que da Edna C, que levante a mão, cara. Eu já levantei. Eu acho que a Edna C só tem uma pessoa que tá no nível dela. Duas, na verdade. Duas pessoas estão no nível dela. Cássia Heller e Kid Bengala. E tem o Gito. Kid Bengala um pouco abaixo das demais. Peraí, então nós vamos botar a mulher macho, correto? Não, um homem. Como a Edna Silva okay, contar okay. Tá com um homem. Um homem. Com nome de mulher. Pode ser? Pode falar que se eu tivesse um filho, eu chamaria de Edna Silva tranquilamente. Tá bom. Poderia ser Edna Silva. Aí, na moral. Ninguém encarar teu filho, cara. Isso é muito foda. Caralho, aí. Aí eu aposto que daqui a uns 10 anos a Edna Silva vai ouvir esse podcast. Que vai catar a gente na rua, cara. Vai encher a gente de porrada. Melhor. Ah, Edna Silva. A Edna Silva não vai catar a gente, só que a gente é homem. A irmã da Edna Silva, a prima da Edna Silva, um negócio desse. Se dava aula de educação física pro meu irmão, cara. Ou a técnica da Edna Silva, não lembro. Algo assim, cara. Cara, sabe o que é o pior? A gente nem vai poder usar desculpa que a gente não pode brigar com mulher. Não vai. Ela é que vai falar, não bata em criança. Ela que pode falar, né? Porra. Vira homem. Proibiram a Edna Silva de lutar na categoria masculina, tá ligado? Mas foi pelo bem dos lutadores, tá? Não foi pelo bem da Edna Silva, não. Ai, cara. Imagina, o cara no momento de desespero não pode nem tentar socar o saco, sabe? Não tem como vencer dela, cara. A mulher não tem ponto fraco. Então o poder dela tá definido já, é a luta, né? A porrada. O poder dela são todos, cara. Ela é o Ranger mais forte. É o poder da intimidação. Ela cruza os braços, faz cara de mal. E o cara se mija. E tem paralisia momentânea. E pra equilibrar um pouco, já que tem essa carga masculina tão forte, acho que tem que ter uma gostosinha burra do sul, sei lá, uma modelinho. Não, uma modelinho eu acho fraco, porque ela não teria uns poderes. Não? Stan, ela teria Stan, né? Olha, eu vou citar a frase de um amigo nosso, que já participou desse podcast. Nunca subestime uma profissional. Verdade. Assim, mas já que vocês tocaram nesse assunto, eu acho que esse quinto, né? O quinto ou o quarto? Já foram quatro, quinto, cara. Quarto. Esse é o nosso. Falta o quinto Ranger. Esse não, peraí. A gente não pode pular sem definir a cor da dinancia. A dinancia? A dinancia. Marrom, né? A dinancia é macho pra caralho. O azul é cor de homem. Não, azul. Não, pera aí. Homem tem cor macho, pera aí. Não. Quando você tem seu filho e uma filha, você fala, rosa é da menina, azul é do menino. Ok, azul escuro. Olha, eu acho. Pode eu acho que escuro. A cor da Edna C tem que ser a seguinte cor. A primeira que aparecer. Porque ela é macho pra caralho, não tem que escolher no corpo. Ai, Edna C. Cor é a primeira que não, e se tiver a Edna C com a roupa verde, o índio tem que trocar de roupa. Exatamente. Ela é que manda. Então a dinastia é Ranger Coringa. Exatamente. Então tá ótimo. Até porque ela não tem sexo definido, né? Ela é Coringa em todos os aspectos. Ela tanto muda de sexo quanto de roupa. Caraca, que super poder foda que ela tem, cara. Caralho. Agora eu acho que pra afeminar tudo isso aí, cara, a range feminina e tal que vocês querem, eu acho que não tem como não ser a Jéssica Esteves, cara. Oh, pegou. Tá aí, Jéssica Esteves. Tem que ser, cara. É a única forma de afeminar um grupo que tem a range. Não, não acho certo isso. Vocês estão banalizando o nosso podcast. Por que, rapaz? Não estamos banais. Pluff, veja bem. Eu sei que você não... Você... Eu tenho que contar essa história aqui. Quando nós fomos ver os mercenários. Colou, hein? Juntamos os amigos e fomos ver. Filha da puta! Juntamos e fomos ver os mercenários. Beleza, explosão, tiro, morte, Stallone dando porrada, pô, filme foda. Todo mundo saiu pilhadaço, falando, vamos montar um clube da luta e por aí. Participação especial da Ginancy. Exato. A Ginancy participou do filme, inclusive. Aí, a gente pergunta, e aí, Pluff, o que você achou? Aí o Pluff, que tava passando gloss nesse momento, guardou na bolsinha. Olha pra mim e fala, não gostei muito, não teve nenhuma cena de beijo. Nunca uma pessoa me decepcionou tanto. Então, a gente pode tirar daí que o Pluff não tem padrões de masculino e feminino. Ele é... Os níveis dele são... Isso é tão absurdo que eu não vou nem me defender. Quero que se foda. Isso aconteceu, tenho testemunhas. Não aconteceu, não foi bem assim, mas eu não vou perder meu tempo. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Vamos, esse papo brabo, muito brabo aí. Então, eu acho que tem que ser Jéssica Esteves, a gostosinha, pra... Veja bem, não vai anular o nível de masculinidade da Dinancy, mas vai pelo menos dar uma quebrada ali. Então tá bom, então pode tem ser a Jéssica Esteves. Tem que ser um ser mítico pra barrar o outro, ou anular, na verdade. Ah, eu acho que se você botar o parceirinho dela do Bom Dia e Companhia, fica mais feminino ainda, hein? Botar ela e o... É verdade, olha... O Randy Rosa vai ser o Yude. Não, o Yud é o atual. Eles são eles são os irmãos de... São os dois Rangers. É Cauê, né, o nome do moleque. Cauê. Ah, cara, só muda o nome. Não, mas assim... É o Yud do passado. Não, tem que ter uma mulher, cara. A Baiana não serve como padrão. Vai ser a Jéssica Esteves e o Yud. Dá, porra, muita feminilidade. Não, é Cauê, porra. Eles entram na mesma roupa, tá ligado? Eles, porque ela bota só no ombro dele, assim. No currículo desse Cauê tá lá, ex-Yude. Não, é o contrário, cara. Ele veio primeiro. É. Não, mas o Yude que fixou o nome. Não faz sentido, cara. Claro que faz. Quando ele era só um viadinho que ficava com a Jéssica. O Yude deu um nome ao cargo. Aí depois que o Yude apareceu, souberam que o nome dele era Cauê. Exato. Não, ele é o Ex-Yud. Meu Deus, cara, isso não faz sentido. Olha, nenhum dos dois merece meu respeito, então. Ele é o pré-Yud, cara. Cara, é uma viagem temporal muito louca isso. Tá bom, então o Ranger Rosa é um apresentador do Bom Dia e Companhia, aleatoriamente. O Yud. Quem estiver no cargo do Yud? É a Jéssica Esteves. Tem, cara, que. E com esse cara lá. A posição do Yud. Não, cara, mas se você parar pra pensar, com esse Cauê lá, quem ocupava a posição do Yud era a Jéssica, cara. O Cauê era o personagem feminino. Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks. Opa, então ficamos assim. Nosso índio sacou do Papo Brabo. Brabo é Ranger Verde. Ranger Verde. Temos a nossa baiana mãe de santo como Ranger Branco. Não, é fazedora de acarajé. Por favor. Desculpa. Fazedora. Tipo manjedora, só que faz. Temos Edina Silva com um Ranger, cor é coisa de veado. Edina Silva virou até uma A cor dela é que tem pra hoje. É a primeira. Tá aí. Temos Jessica Esteves como Ranger Rosa. Pronto. Pra tentar equilibrar a masculinidade de Nancy. Se ela ficar com dor de barriga, tem o Yuji pra fechar. Pra substituir. Você tá doido pro Yuji, cara. Ele, ah, eu gosto dele. Hã? Na falta do Yuji também, da Jessica, fica sendo o plus, que é o ser mais feminino dele. É o rap do japonês que vai dar PlayStation 3. Cara, é um senso musical. Ah, não perde o foco não, cara. Vai lá, depois desse Ranger Rosa. E o quinto Ranger é o Yuji do momento pra dar ainda mais feminilidade ao grupo. Peraí, algo aconteceu, cara. Alguém sumiu aí. O Ranger Preto, cara, o Capitão Nascimento. Porra! Ele pediu pra sair. Ele pediu pra sair. Sair. Hands up in the sky and wave around from side to side. Nip you the same. Rangers definidos, Zorda definido, Alpha definido e o nosso Megazord. E mané. É a cidade considerando o Capitão Nascimento, eu acho que podia ser o Caveirão, cara. Um blindado da marinha. Não, mas assim, cada um tem um mini Megazord que se junta pra formar. Então, beleza, vai começar com um de cada um? Pode ser. Tá bom. Então, acho que o da Bahia. O do nosso querido Capitão Nascimento será o Caveirão. Não, mano, então, ping-pong, hein? Eu quero a resposta rápida. Capitão Nascimento, Ranger Preto? Caveirão. Eu vou responder tipo aquela brincadeira do sim, não. Valeu. Ranger Verde, Índio Papo Brabo. Escavadeira. Seringueira. Seringueira. Não, boa. Uma escavadeira que ele destrói a floresta. Não, mas ele não destrói, ele quer proteger a floresta. Papo brabo? É. Não, não. Ele culpa... Maloca ambulante. Não, peraí. É um ente, cara. Não, peraí. Que ente? É um boto. É um boto mecânico. Caralho, um boto gigante. Ah, no final esse boto vira tipo um cacetete, mas tudo bem. Botos não são tipo golfinhos e eles também voam. Botos voam? Qual é, cara? É, o golfinho não voa não, cara. É a quarta... Olha só. O golfinho bota ovo também. Vocês estão matando o nosso ping-pong. Vamos lá, hein. Se os hamsters estão a primeira, os golfinhos a segunda, os humanos a terceira, os botos são a quarta raça mais inteligente do planeta. Ah, vocês estão fudendo o ping-pong, cara. Vamos lá. Ranger branco, baiana, tua cara já é amaldiçoado. Qual o Zord dela? Ah, o dela tem que ser uma barraca de vender a cara já. Com que atira a acarajés no. O quiosque de vender aquela barraquinha que ela vende, tá ligado? Aquele negócio de alumínio com rodinhas. Pode virar, sei lá. Sua cabeça. Não, tem que pensar melhor. O elevador Lacerda de escola, tá ligado? E vira. Porra! A merda do Papo Bravo vem com um boto e ela me vem com o elevador Lacerda, caralho! Discrepância, coitado! Ela é muito, ela é muito poderosa, cara. O cara já teve. O saco do cara já desceu na infância. Ele chega lá, um com caveirão, outro com o elevador Lacerda, ele com a merda de um boto. Porra! Não, eu acho. Mas que... Mas o boto voa. O dela tem que ser tipo. Aquela tigela pra jogar búzios, assim, gigante. Porque aí ela joga búzios em cima das pessoas, assim. Não, é cara, não é arma, é só um. Um Zord, um. É um Zord, é mais um transporte. É, mas o Zord atira, pô. Não, só o do junto que atira, cara. O pequeno, eles só se andam pra formarem o grandão, tá ligado? Basicamente não só é tem verdade. O deles andando. Eu voto no elevador Lacerda. O Papo Brabo não concordaria, mas tudo bem. Vamos lá, Jessica Esteves. O robô da Jessica Esteves tem que ser um Fusca gigante. O robô tem que ser um PlayStation. É, o do Yuji não. Tem que ser um PlayStation. É um PlayStation. Não, não é o Yuji, seria o Cauê, cara. Ah, não interessa. O prêmio do Bandi e companhia que ninguém nunca leva é porque ela junta pra formar o Megazord dela. Ela é formada de PlayStation, o Megazord dela. Um PlayStation gigante, entendeu? Ó, mais adentro. Eu acho que tem que ser o capuz gigante mesmo, de Fusca. Pô, eu não entendi qual é do Fusca, cara. Não? Muito inocente! Just do it, do it, do it. Just do it, just do it, just do it, do it, do it. Say less when you make the perfect guy. E aí, Ginancy, qual é o Megazord da Ginancy? Ela também não precisa de Megazord. Ela cresce. Não, ela não cresce. Ela vai solo mesmo. Ela cresce e esmaga. Não, ela não cresce não, cara. Hulk smash. Ela dá um hipô no cara e foda-se. Macho que é macho não arrega. Ela vai de mãos vazias pra cima do maluco. Pega a piada do Hulk, que é a mulher. É, a piada acabou quando meteram a Dina C no meio da piada. O Hulk insistiu. O Hulk tava gritando, Hulk é mulher. Aí a Dina C olhou pra ele e falou, eu também. Aí ele falou, eu espero. Todos os nossos Rangers tem Megazord já? Não. Tem, PlayStation gigante, Fusca. Tá bom. É, porra, ele vai o Ranger azul. Puta. O azul. Quem é o Ranger azul? Deveria ser o Sebastian. E-mails. Amiguinhos, estamos aqui agora na leitura de e-mails. Vamos agora, antes de começar, apresentar nosso participante da leitura de e-mails. Que a leitura de e-mails, queira você ou não, é um grande bloco. Estamos aqui com o nosso amigo Léo. E aí, pessoas, beleza? Beleza. O Léo, nosso querido ouvinte, que até agora mandou um e-mail em cada edição. É o nosso espada cedo. Léo, então dessa vez a gente ficou comovido com a sua história. História de vida. História de vida, de participação no podcast Tanguinha. A gente convidou você para ler o seu próprio e-mail. Você pode fazer isso? Pô, eu acredito que sim. Bem, gostaria de ler meu e-mail. Começarei agora. Manolo, adorei a quarta edição, principalmente o quadro Tanguinha in the Sky with Fire, que vocês fazem uma música psicodélica. E também achei muito boa a iniciativa de vocês incentivarem as pessoas a não ver BBB. Fato. Abraço, Léo. Eu queria dizer que o quadro é Tanguinha in the Sky with Fire, não Tanguinha in the Sky, mas é Tanguinha in the Sky on Fire, não with Fire. É? É. Ah, estamos sabendo bem o nome do quadro. Eu sei. No vale do plural, por favor. Tá? Então, quem lê o próximo e-mail? Você ou eu? Par. Ímpar. Ganhei. Você ganhou, vai. Ganhei porque dois ganhou. É ímpar. Eles não estão vendo, mas você ganhou. Isso aí, eu ganhei. Eu aqui na Tijuca, você em Copacabana, mas a gente viu na hora. Eu já queimpou aqui, vamos lá. Exato. Eu vou ler e-mail do nosso ouvinte também, que não faltou uma edição ainda, só que a gente também não convidou ele pra gravar. É o Thiago França. Nosso ouvinte favorito. Ele falou disso aqui que... não entendeu nada do bloco que o Léo adorou, o Tanguinha in the Sky on Fire. Ele gosta de BBB e não está em nenhuma das estatísticas que a gente produziu aqui, que a gente montou, das pessoas que vêm BBB, que elas fazem. Ele disse que não joga Colheita Feliz e não gosta de Lost. E não várias outras coisas que a gente falou também. E quanto ao objetivo do podcast, fincar na cabeça da gente que o Big Brother não presta, a gente mal logrou. O que a gente quer dizer com isso, por favor? Que a gente falhou. A gente falhou nesse objetivo. Exato. De ficar na cabeça das pessoas que o Big Brother não... Rapaz, eu nunca mais leio o e-mail desse cara no meu programa, tá ok? Ele escreveu até a próxima, mas não vai ter próxima. De toda a família França, ele é meu membro favorito e vai continuar tendo seu e-mail lido. Então, não fez carinha dessa vez, eu não? Eu não leio mais. Fez, mas eu não vou nem ler. Estão revoltados. É inveja, hein, velho? Olha aí o irmão favorito contra o irmão rejeitado. Toma no cu. Muito bem, sou eu, vou ler o nosso outro e-mail aqui, o último escolhido, de Bruno Gonçalves. Esse é realmente aleatório, a gente não conhece essa pessoa. Não sabemos de onde veio isso, mas eu fico muito feliz por isso. Também, saber que tem um ouvinte que eu nunca vi na vida e que a pessoa tá ouvindo o nosso podcast. Bruno Gonçalves diz: aê, rapaziada, tranquilo? Tranquilo. Curti o blog de vocês e queria fazer parte do podcast também. Tem muita gente na fila, cara. E se falar que gostou do blog, você está mentindo, porque o blog basicamente... O blog tá fraco. O podcast é mais ou menos, mas o blog tá fraco. O blog tá fraquíssimo. A gente vai dar um jeito nisso dentro de muito pouco tempo, mas por hora não. A gente tentou, deu uma pausa aí pra ver se conseguia, mas a gente não saiu e desistimos. Vamos explicar da nossa pausa. Nós tivemos que resolver uns problemas internos, a gente tentou ver negócio de domínio, hospedagem, mas... a gente não conseguiu, então vai continuar tudo do jeito que tá. A gente chegou à conclusão que não vale a pena o esforço, ainda. A gente levou duas semanas pra descobrir isso. Mas tudo bem. Enfim, terminando aqui. Se quiserem alguém que curta muito falar de games, já temos todos nós aqui. Música, temos o Britinho, animes, temos o Pluff, Tokusatsu, não temos ninguém. Coisas em geral, tem a mim. E informática, temos o nosso amigo Bufalinho. tamo aí pra isso. Olha só, tudo que você pode fazer, nós já temos substituto. Não, mas... Não corte as esperanças dos nossos ouvintes, cara. O que era o saco? Nada a ver, não tem nada a ver. Olha só, qual o nome dele, por favor, porque eu não prestei atenção. É, falando. Bruno Gonçalves. Bruno Gonçalves. Provavelmente a gente sabe quem você é, um de nós conhece você, só que não reconhece o nome, entendeu? Porque ninguém que ouve essa porcaria é desconhecido. Mas, olha só, não perca as esperanças. A gente, verdade. Se você continuar mandando e-mail, tipo o nosso amigo Léo, mandou 4 e-mails, 4 edições seguidas, a gente teve que chamar ele. Verdade, e o tuberculose tá sempre aí, né? Um de nossos amigos pode ficar mal, sem voz. É isso aí, sempre pode ter um acidente step. De carro acontece. Verdade. É isso, mas né? Que... Pois não, Léo. Mas, perguntinha, ele tinha colocado não sei o que no e-mail dele, tô com saco, sei lá. Satsu, é o tema desse podcast. Por acaso, por acaso... Por acaso. O tema do podcast. Por acaso. Se você não sabia, é porque na gravação você não tinha ouvido o podcast ainda. Você pulou direto para os e-mails, que prova que você é uma pessoa meio estranha e pervertida. Tá. Enfim. Então, sem mais delongas, né? Que tem que editar isso ainda pra hoje. Isso aí. Vamos. Vamos agora, então, pro conselho do nosso mestre de tanguinha. Um abraço e bom final de semana. Beijo, me liga. Tchau. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre coragem. Sabem, coragem não significa apenas ser destemido e enfrentar o perigo. Também significa ter força para dizer não, quando alguns amigos tentam levar vocês a fazer algo que vocês sabem que é errado. Em resumo, coragem significa ter princípios e segui-los também. Haja o que houver. Até a próxima vez. Cyndi Lauper no Altas Horas, isso é o fim de carreira. Cyndi Lauper largou a carreira e virou lutadora por um tempo. Alargou a carreira? Como assim? Ela... Ah, entendi. Ela conheceu o Kid Bengala.